morar na Bahia. Eu queria ir pra São Salvador. Eu queria morar na Bahia. Eu queria ir pra São Salvador. Ô, oh, Bahia, terra da mandingue e candomblé. Água de coco, boca da baiana e acarajé. Ô, oh, Bahia, eu queria morar na Bahia. Eu queria ir pra São Salvador. Eu queria morar na Bahia. Eu queria ir pra São Salvador. Caravela, Boitemba, Itacaré e Corumbá. Mercado modelo, roda de capoeira e birimbau. Ô, oh, Bahia, eu queria morar na Bahia. Eu queria ir pra São Salvador. Amaralina, Pelourinho e Abaeté. Jogo ligeiro nessa arte de bater com o pé. Ô, oh, Bahia, eu queria morar na Bahia. Eu queria pra São Salvador. Mestre Bimba, pastinha, visoria, berê. Cobrinha verde, João grande, João pequeno e mucugê. Ô, oh, Bahia, eu queria morar na Bahia. Eu queria ir pra São Salvador. Eu queria morar na Bahia. Eu queria ir pra São Salvador.